acreditar que existe. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Se enxergar o sentimento que cê tá sentindo, pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Ou se aí